Answers to Group 8D. Respostas ao grupo 8D. Number 1. De que cor é o livro? Azul. O livro é azul. What color is the book? The book is blue. Number 2. De que cor é o lápis? O lápis é amarelo. What color is the pencil? The pencil is yellow. Number 3. De que cor são as paredes? As paredes são brancas. What color are the walls? The walls are white. Number 4. De que cor é a gravata do professor? A gravata do professor é preta. What color is the teacher's tie? The teacher's tie is black. Number 5. De que cor são os papéis? Os papéis são azuis. What color are the papers? The papers are blue. Number 6. De que cor é a cadeira? A cadeira é verde. What color is the chair? The chair is green. Number 7. De que cor são as camisas? As camisas são roxas. Number 8. De que cor são seus sapatos? Meus sapatos são cinzentos. What color are your shoes? My shoes are gray. De que cor é a camisa? A camisa é cor-de-rosa. What color is the shirt? The shirt is pink. De que cores é a blusa? A blusa é branca e cor de laranja. What color is the blouse? The blouse is white and orange.